9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A mais mil graus centígrados, derretendo seu toca-disco. Disco, disco. Não tô de brincadeira e vim pra buscar. 10 anos de um sonho. Vou lutar, desistir, nem pensar. Na vida que eu levo, eu não posso brincar. Diretamente de Itapevi, Zona Oeste, sou eu mesmo, DJ Malo, nos toca disco. Não tem comédia. Vou te apresentar. E ajoelha diante de um bom guerreiro. DJ Malo tá no comando, Liliano. DJ Malo tá no comando, Liliano. Um lutador, um guerrilheiro. DJ Malo. Exemplo pra milhares de manos. Não vagabundo nenhum, bota defeito. Vagabundo nenhum, bota defeito. Usando a mente como um tiro de pene. Se você tem objetivos, não deixe que ninguém coloque empecilhos. Vai atrás, corre atrás. Não desista jamais, pois você é capaz. Chega de guerra. Paz, irmão, na nossa terra.